Conversando com Deus. Capítulo 2. Não estou certo de que sei até onde este livro irá. Não sei bem por onde começar. Vamos precisar de tempo. De quanto tempo? Já precisei de 5 meses para chegar do primeiro capítulo até este. Sei que as pessoas leem isto e acham que foi tudo escrito de uma forma constante e ininterrupta. Não sabem que 20 semanas separaram os 322 e 332 parágrafos deste livro. Não compreendem que às vezes os momentos de inspiração ocorrem a intervalos de meio ano. De quanto tempo precisaremos? Não foi isso que eu quis dizer. Quis dizer que precisaremos de tempo como o nosso primeiro tema, um lugar por onde começar. Ah! Está bem, mas tratando desse tema, porque às vezes eu preciso de 5 meses para completar um simples parágrafo. Porque o senhor demora tanto para me visitar? Meu amigo e filho maravilhoso, eu não demoro muito tempo para visitá-lo. Estou sempre ao seu lado, só que nem sempre você tem consciência disso. Por quê? Porque eu não tenho consciência da sua presença, se o senhor está sempre aqui. Porque você está sempre envolvido com outras coisas em sua vida. Vamos encarar isso. Você esteve muito ocupado nos últimos 5 meses. Sim. Estive. Há muitas coisas acontecendo. E você as tornou mais importantes do que eu. Essa não parece ser a minha verdade. Eu o convido a examinar as suas ações. Você tem estado muito envolvido com a sua vida física. Tem prestado muito pouca atenção à sua alma. Foi um período difícil. Sim. Mais um motivo para você ter incluído a sua alma no processo. Esses últimos meses teriam sido muito mais tranquilos com a minha ajuda. Por isso posso sugerir que não perca contato? Tentarei fazer isso, mas pareço estar perdido, envolvido, como o senhor disse, com meu próprio drama. E então, por alguma razão, não encontro tempo para o senhor. Não medito. Não rezo. E certamente não escrevo. Eu sei. É uma ironia da vida o fato de você evitar nossa conexão, justamente quando mais precisa. Como posso parar de fazer isso? Pare de fazer isso. Como? Pare de fazer isso parando de fazer isso. Não é simples assim. É simples assim. Eu gostaria que fosse. Então realmente será, porque seu desenho é a minha ordem. Lembre-se, meu caro, seus desejos são os meus desejos. Sua vontade é a minha vontade. Está bem. Então eu desejo que este livro esteja terminado até março. Estamos em outubro. Não desejo mais intervalos de 5 meses no recebimento do material. Assim será. Ótimo. A menos que não esteja. Ah! Temos de jogar esses jogos. Não, mas até agora foi assim que você decidiu levar a sua vida. Fica mudando de opinião. Lembre-se de que a vida é um processo contínuo de criação. Você cria a sua realidade todos os minutos. Frequentemente a decisão que toma hoje não é a escolha que faz amanhã. Contudo, eis um segredo de todos os mestres, escolha sempre a mesma coisa. Sempre. Uma vez só não basta. Sempre até a sua vontade se manifestar em sua realidade. Para alguns isso pode levar anos. Para outros, meses. Para outros mais, semanas. Para aqueles que se aproximam da mestria, dias, horas ou até mesmo minutos. Para os mestres, a criação é instantânea. Você pode dizer que está a caminho da mestria quando vê diminuir a diferença entre a vontade e a experiência? O senhor disse, frequentemente, a decisão que toma hoje não é a escolha que faz amanhã. E daí? Está dizendo que nunca deveríamos mudar de ideia. Mude de ideia sempre que quiser, mas lembre-se de que a cada mudança de ideia vem uma mudança na direção de todo o universo. Quando você muda de ideia a respeito de alguma coisa, coloque o universo em movimento. Forças além da sua compreensão muito mais sutis e complexas do que poderia imaginar se engajam em um processo, cuja complicada dinâmica você só agora começa a entender. Essas forças e esse processo são parte do extraordinário conjunto de energias interativas que formam a totalidade da existência que você chama de vida. São, na essência, eu. Então, quando eu mudo de ideia, estou tornando as coisas difíceis para o senhor. É isso? Nada é difícil para mim, mas você poderia estar tornando as coisas muito difíceis para si mesmo. Por esse motivo, tenha uma única ideia e finalidade em relação a uma coisa. E não as tire da sua mente até tê-la produzido na realidade. Mantenha-se concentrado. É isso que eu quero dizer com ter uma única finalidade. Se você escolher alguma coisa, escolha com toda a sua força e de todo o coração. Não desanime. Siga em frente. Continue a mover-se na direção dela. Seja determinado. Não aceite um não como resposta. Exatamente. Mas e se não for a resposta certa? E se o que quisermos não for para nós, para o nosso próprio bem e no nosso interesse? Então o senhor não nos dará, certo? Errado. Eu lhe darei tudo, que fizer acontecer, seja bom ou ruim para você. Tem examinado a sua vida ultimamente? Mas me ensinaram que nem sempre temos o que desejamos, que Deus não nos dá o que não é para o nosso bem. Isso é algo que as pessoas lhe dizem quando não querem que fique desapontado com um determinado resultado. Em primeiro lugar, vamos ser claros no que diz respeito ao nosso relacionamento. Eu não lhe dou coisa alguma, você a faz acontecer. O livro não explica com detalhes exatamente como faz isso. Em segundo, não julgue o que faz acontecer. Eu não digo que uma coisa é boa ou ruim, você também não deveria dizer, você é um ser criativo, criado à imagem e semelhança de Deus. Pode ter tudo que escolher, mas pode não ter nada do que quer. De fato, nunca terá nada do que quer se o quiser demais. Eu sei. O senhor também explicou isso no livro 1, disse que o ato de querer uma coisa afasta de nós. Sim, você se lembra por quê? Porque os pensamentos são criativos, e o pensamento de querer uma coisa é uma afirmação para o universo, uma declaração de uma verdade, que o universo então produz em minha realidade. É isso exatamente. Você aprendeu. Realmente compreende? Isso é ótimo. Bem, é dessa forma que funciona. No momento em que você diz eu quero alguma coisa, o universo diz de fato quer e lhe dá essa exata experiência, adquirê-la. Seja o que for que você puser depois da palavra eu, torna-se a sua ordem criativa. O gênio na garrafa, que eu sou, existe apenas para obedecer. Eu produzo o que você afirma. Você afirma exatamente o que pensa, sente e diz. É simples assim. Então diga-me novamente, por que preciso de tanto tempo para criar a realidade que escolho? Quando você perde o seu tempo tentando descobrir o que é melhor para você, está fazendo apenas isso, perdendo o seu tempo. É melhor economizar o seu tempo do que desperdiçá-lo. É uma grande economia de tempo estar fora da sua mente. As decisões são tomadas prontamente e as escolhas são feitas rapidamente, porque a sua alma cria apenas a partir da experiência atual, sem rever ou analisar criticamente as experiências passadas. Lembre-se de que a alma cria, a mente reage. Em sua sabedoria, a alma sabe que a experiência que você está tendo neste momento lhe foi concedida por Deus antes de você ter consciência dela. É isso que quer dizer uma experiência presente. Ela já está a caminho antes de você buscá-la, porque antes mesmo de pedirem, eu já terei concedido. Todo momento atual é uma dádiva gloriosa de Deus. É por isso que é chamado de presente. A alma busca intuitivamente a circunstância e a situação perfeitas que são necessárias agora para corrigir o pensamento errôneo e proporcionar-lhe a legítima experiência de quem realmente é. É o desejo da alma levá-lo de volta para Deus, para a sua morada, para mim. É a intenção da alma conhecer-se experimentalmente, e portanto conhecer a mim. Porque a alma entende que você e eu somos um, mesmo quando a mente nega essa verdade e o corpo age de acordo com essa negação. Por isso, em momentos de decisões importantes, saia da sua mente, e faça algumas buscas da alma. A alma compreende o que a mente não pode conceber. Se perder o seu tempo tentando descobrir o que é melhor para você, suas escolhas serão cautelosas, suas decisões demorarão uma eternidade para serem tomadas e sua jornada será feita em um mar de expectativas. Por vários motivos. Porque você não acredita que pode ter o que escolhe. Porque não sabe o que escolher. Porque fica tentando descobrir o que é melhor para você. Porque quer garantias de que todas as suas escolhas serão boas. E porque fica mudando de ideia. Deixe-me ver se eu compreendo. Não deveria tentar descobrir o que é melhor para mim. Melhor é um termo relativo, que depende de centenas de variáveis. Isso torna as escolhas muito difíceis. Deveria haver apenas uma consideração ao tomar qualquer decisão, ela é uma afirmação de quem eu sou? É um anúncio de quem eu escolho ser? Toda a vida deveria ser esse anúncio. De fato, toda a vida é. Você pode permitir que esse anúncio seja feito por acaso ou escolha. Uma vida vivida por escolha é uma vida de ação consciente. Uma vida vivida por acaso é uma vida de reação inconsciente. A reação é apenas isso, uma ação que você realizou antes. Quando você reage, o que faz é avaliar os dados que chegam, procurar em seu banco de memória pela mesma, ou por quase a mesma, experiência, e agir do modo como agiu antes. Tudo isso é o trabalho da sua mente, não da sua alma. Sua alma o faria procurar em sua memória para ver como poderia criar uma experiência realmente genuína de você no momento atual. Essa é a experiência da busca da alma da qual você ouviu falar com tanta frequência, mas que precisa literalmente estar fora de sua mente para ter. Uau! Isso é que é uma resposta, mas como eu presto atenção à minha alma? Como sei o que estou ouvindo? A alma fala com você através dos sentimentos. Preste atenção aos seus sentimentos. Haja de acordo com eles. Respeite-os. Por que você rotulou o crescimento como problema e ficar parado como estar seguro? Eu lhe digo que seus sentimentos nunca o farão ter problemas, porque são a sua verdade. Se você quiser ter uma vida em que nunca age de acordo com os seus sentimentos, mas em que todos os sentimentos são filtrados pelo maquinismo da sua mente, tudo bem. Tome as suas decisões baseadas na análise que a sua mente faz da situação, mas não procure alegria nessas maquinações, ou a celebração de quem realmente é. Lembre-se de que a verdadeira celebração é irracional. Se ouvir a sua alma, saberá o que é melhor para você, porque que é melhor para você é a sua verdade. Quando você age apenas de acordo com a sua verdade, segue mais depressa o caminho. Quando cria uma experiência com base em uma verdade atual, em vez de reagir a uma experiência baseada em uma verdade passada, produz um novo você. Por que é preciso tanto tempo para criar a realidade que você escolhe? Porque você não tem vivido a sua verdade. Conheça a verdade, e ela o libertará. Contudo, quando conhecer a sua verdade, não fique mudando de ideia em relação a ela. Isso é a sua mente tentando descobrir o que é melhor. Faça parar. Saia dela. Caia em si. É isso que significa cair em si. É voltar ao modo como você se sente, não ao modo como pensa. Seus pensamentos são apenas isso, pensamentos. Construções mentais. Invenções da sua mente. Mas seus sentimentos são reais. Os sentimentos são a linguagem da alma. E sua alma é sua verdade. Aí está. Isso agora faz sentido para você. Os sentimentos não são negativos ou destrutivos. São simplesmente verdades. O que importa é como você expressa a sua verdade. Quando você expressa a sua verdade com amor, raramente ocorrem resultados negativos ou prejudiciais e, quando ocorrem, em geral é porque outra pessoa escolheu experimentar a sua verdade de um modo negativo ou prejudicial. Nesse caso, provavelmente não há nada que você possa fazer para evitar o resultado. Certamente, deixar de expressar a sua verdade não seria apropriado. Contudo, as pessoas fazem isso o tempo todo. Temem tanto causar ou enfrentar situações desagradáveis que escondem totalmente as suas verdades. Lembre-se de quanto é menos importante uma mensagem ser bem recebida do que bem transmitida. Você não pode assumir a responsabilidade por até que ponto outra pessoa aceita bem a sua verdade, só pode garantir até que ponto é bem transmitido. Com isso eu não me refiro apenas até que ponto é transmitido claramente, mas também amorosamente, compassivamente, sensivelmente, corajosamente e completamente. Isso não deixa espaço para meias verdades, a verdade brutal, ou até mesmo a verdade sem rodeios. Significa a verdade, toda a verdade, e nada além dela. Portanto, que Deus o ajude. É a parte que Deus o ajude que traz as qualidades divinas de amor e compaixão, porque eu o ajudarei a comunicar-se sempre dessa forma, se me pedir. Então sim, expresse o que você chama de seus sentimentos mais negativos, mas não destrutivamente. Deixar de expressá-los, expulsá-los, livrar-se deles, não os faz desaparecer, mas os guarda em seu íntimo. A negatividade guardada prejudica o corpo e representa um peso para a alma. Porque eu tenho a impressão de que respeitar os meus sentimentos foi exatamente o que me fez ter problemas. Significa que devemos expressar qualquer sentimento, não importa o quanto seja negativo ou destrutivo. Mas se outra pessoa ouvisse todos os meus pensamentos negativos a respeito dela, isso afetaria o relacionamento, não importa o quanto eles fossem expressados de uma forma carinhosa. Eu disse para expressar os seus sentimentos negativos, expulsá-los, livrar-se deles, não disse como, ou para quem. Nem toda negatividade precisa ser partilhada com a pessoa que a desperta. Só é preciso manifestar esses sentimentos para ela quando o ato de não fazê-lo comprometeria a sua integridade ou a faria acreditar em uma inverdade. A negatividade nunca é um sinal de verdade máxima, mesmo se parecer a sua verdade atual. Ela pode surgir de uma parte doente de você. De fato, sempre surge. Por isso é tão importante expulsar essas negatividades, livrar-se delas. Somente assim, colocando-as para fora, diante de você poderá vê-las com clareza o suficiente para saber se realmente acredita nelas. Todos vocês já disseram coisas desagradáveis, apenas para descobrir que, depois que as disseram, deixaram de parecer verdadeiras. Todos vocês já expressaram sentimentos de medo, raiva e ódio, apenas para descobrir que, depois que os expressaram, deixaram de revelar o modo como realmente se sentiam. Portanto, os sentimentos podem ser enganadores. São a linguagem da alma, mas você deve certificar-se de que está prestando atenção aos seus verdadeiros sentimentos e não a uma imagem falsa construída em sua mente. Esses pensamentos se baseiam em sua experiência anterior e na experiência observada de outras pessoas. Você vê alguém fazer uma careta quando tem um dente extraído e faz o mesmo. Pode nem mesmo doer, mas você faz a careta do mesmo modo. Sua reação não tem nada que ver com a realidade, apenas com como a percebe, baseado na experiência de outras pessoas ou em algo que lhe aconteceu no passado. O maior desafio dos seres humanos é estar aqui agora, parar de imaginar coisas. Parar de criar pensamentos sobre um momento presente, um momento que você se deu antes de ter pensado nele. Permaneça no momento. Lembre-se de que deu ao seu eu esse momento como uma dádiva. O momento continha a semente de uma grande verdade, da qual você desejou se lembrar. Contudo, quando ele chegou, você logo começou a construir pensamentos sobre essa verdade. Em vez de permanecer no momento, ficou fora dele e julgou. Então reagiu. Isto é, agiu como havia agido antes. Agora olhe para estas duas palavras, reativo e criativo. Observe que são praticamente a mesma palavra. Apenas foi acrescentado um C, e o I foi trocado por um I. Quando você cria coisas corretamente, torna-se criativo, em vez de reativo. Isso é muito inteligente. Ah, então agora eu nem mesmo posso confiar em meus sentimentos. Que ótimo! Achei que esse era o caminho para a verdade. Pensei que era isso que o senhor estava me ensinando. E é. Eu estou, mas preste atenção, porque isso é mais complexo do que você imagina. Alguns sentimentos são verdadeiros, isto é, nascidos na alma, e outros falsos. Esses são construídos em sua mente. Em outras palavras, eles não são de forma alguma sentimentos, são pensamentos disfarçados de sentimentos. Bem, Deus é assim. Mas, veja bem, o que estou tentando dizer é que quando você chega a cada momento puramente, sem um pensamento anterior a respeito dele, pode criar quem é, em vez de representar quem um dia foi. A vida é um processo de criação, você a vive como se fosse um processo de representação. Mas como um ser humano racional pode ignorar a sua experiência anterior no momento em que algo ocorre? Não é normal lembrar-se de tudo que sabe sobre o assunto e reagir de acordo com isso? Pode ser normal, mas não é natural. Normal significa algo que é geralmente feito. Natural é como você é quando não está tentando ser normal. Natural e normal não são a mesma coisa. Em um dado momento, você pode fazer o que faz normalmente, ou o que vem naturalmente. Eu lhe digo que nada é mais natural do que o amor. Se você agir amorosamente, estará agindo naturalmente. Se reagir temerosamente, ressentidamente, zangadamente, poderá estar agindo normalmente, mas nunca naturalmente. Você acha que esses poderes sobre o universo físico foram concedidos apenas a um homem? Apenas um homem demonstrou tê-los? Não. Quem dividiu o mar vermelho? Deus. Como eu posso agir com amor quando toda a minha experiência anterior me diz em alto e bom tom que um determinado momento tem probabilidades de ser doloroso? De fato, mas quem pediu a Deus para fazer isso? Moisés. Ignore a sua experiência anterior e entre no momento. Esteja aqui agora. Veja o que há para ser trabalhado agora para se criar de outro modo. Lembre-se de que é isso que você está fazendo aqui. Você veio a este mundo assim, neste momento, neste lugar, para saber quem é, e criar quem deseja ser. Esse é o objetivo de toda a vida. A vida é um processo contínuo e eterno de recriação. Você fica recriando o seu Deus à imagem de sua próxima ideia mais elevada de si mesmo. Exatamente. E quem pediu a mim para curar os doentes e ressuscitar os mortos? Jesus. Sim, agora, você acha que o que Moisés e Jesus fizeram você não pode fazer? Mas eles não fizeram isso. Pediram para o Senhor fazer. É uma coisa diferente. Mas isso não é um pouco como o homem que pulou do prédio mais alto, certo de que poderia voar? Ele ignorou sua experiência anterior e a experiência observada das outras pessoas e pulou, ao mesmo tempo declarando, eu sou Deus. Isso não parece muito sensato. Está bem. Por enquanto vamos aceitar a sua interpretação. E você acha que não pode me pedir essas mesmas coisas maravilhosas? Suponho que sim. E eu os concederia? E eu lhe digo que os homens obtiveram resultados muito melhores do que voar. Eles curaram doenças. Ressuscitaram os mortos. Não sei. Um homem fez isso. Essa é a diferença entre você e Moisés e isso é que o distingue de Jesus. Muitas pessoas creem que se pedirem em nome de Jesus, o Senhor atenderá a seu pedido. O homem no prédio vivia em um mundo de alto engano em que se imaginava como diferente do resto de vocês. Declarando eu sou Deus, ele começou a sua demonstração com uma mentira. Esperou tornar-se diferente, mais importante e poderoso. Esse foi um ato do ego. O ego, o que é isolado, individual nunca pode reproduzir ou demonstrar o que é um. Procurando demonstrar que era Deus, o homem no prédio demonstrou apenas o seu isolamento, não a sua união com todas as coisas. Portanto, procurou demonstrar divindade demonstrando ausência de divindade, e fracassou. Por outro lado, Jesus demonstrou divindade demonstrando união, e vendo união integralidade em tudo, e em todas as pessoas, que olhava. Nisso sua consciência e a minha foram uma e, nesse estado, tudo, que afirmava se manifestava em sua realidade divina naquele momento sagrado. Sim, muitas pessoas creem nisso. Elas acham que não têm nenhum poder, mas viram, ou acreditam em outras pessoas que viram, o poder de Jesus, por isso pedem em seu nome. Embora ele tivesse dito, por que estáis tão maravilhados? Estas, e outras coisas mais, fareis também contudo, as pessoas não puderam acreditar nisso. Muitas não acreditam até hoje. Todos vocês imaginam que são indignos. Por isso pedem em nome de Jesus. Ou da Santa Virgem Maria. Ou do Santo Padroeiro disto ou daquilo. Ou do Deus Sol. Ou do Espírito do Oriente. Usam o nome de qualquer um, menos o seu. Contudo, eu lhes digo isto, pede e receberás. Procura e encontrarás. Bate a porta e ela será aberta. Pula do prédio e voarás. Há pessoas que levitaram. Você acredita nisso? Eu entendo. Então tudo, que é preciso é consciência de Cristo para realizar milagres. Bem, isso deveria tornar as coisas simples? Bem, ouvi falar. Na verdade, torna mais simples do que imagina. E muitos tiveram essa consciência. Foram como Cristo, não apenas Jesus de Nazaré. Você também pode ser. E pessoas que atravessaram paredes. E até mesmo deixaram seus corpos. Como? Sim, sim, mas nunca vi alguém atravessar paredes, e não aconselho a ninguém tentar isso. E também não acho que deveríamos pular de prédios. Provavelmente não seria bom para a saúde. Tentando ser. Escolhendo ser, mas essa é uma escolha que você deve fazer diariamente, em todos os minutos. Deve tornar-se o objetivo da sua vida. É o objetivo da sua vida, só que você ainda não sabe disso. E, mesmo se sabe, mesmo se lembra do excelente motivo da sua existência, não parece saber como chegar lá partindo de onde está. Aquele homem caiu e morreu não porque não poderia ter voado se tivesse vindo do estado correto de ser, mas porque nunca poderia ter demonstrado divindade tentando mostrar-se diferente de vocês. Por favor, explique. Sim, esse é o caso. Como posso ir de onde estou para onde desejo estar? Eu repito, procura e encontrarás. Bate a porta e ela será aberta. Então vem a mim e diz que procura e bate a porta há 35 anos. Odeio ser quem o desilude, mas, é hora de você parar de se desiludir comigo e começar a ver a si mesmo como realmente é. Agora eu lhe digo, que se quer ser como Cristo, haja como Ele, diariamente, em todos os minutos, não é que você não saiba como. Ele lhe disse, seja como Cristo em todas as circunstâncias, não é que você não possa. Ele lhe deixou instruções, você não está sem ajuda nisso, deveria buscá-la. Eu lhe dou orientações diariamente, em todos os minutos. Sou a voz interior baixa e serena que sabe que caminho tomar, que resposta dar, que ação realizar, que palavra dizer, que realidade criar se você realmente procura comunhão e união comigo. Apenas ouça-me. Eu busco e bato a porta há 35 anos. Peço que o senhor me perdoe se estou um pouco cansado disso. Para não dizer, desiludido com isso, não é, mas realmente, embora eu tenha de lhe dar boas notas por tentar, uma por esforço, não posso dizer que concordo com você quando afirma que busca e bate a porta há 35 anos. Vamos concordar em que busca e bate a porta a intervalos, na maioria das vezes longos. No passado, quando era muito jovem, procuravam-me apenas quando tinha problemas, quando precisava de alguma coisa. Quando ficou mais velho e amadurecido, percebeu que esse provavelmente não era um relacionamento correto com Deus, e tentou criar algo mais significativo. Mesmo então, não foi mais do que uma coisa ocasional. Mais tarde ainda, quando entendeu que a união com Deus só pode ser conseguida através da comunhão comigo, adotou práticas e comportamentos que poderiam levá-lo a essa comunhão, mas ainda assim os adotou esporádica e inconsistentemente. Você meditava, realizava rituais, chamava-me com orações e cânticos, evocava o meu espírito, mas apenas quando o interessava e se sentia inspirado a fazê-lo. E, embora nessas ocasiões a sua experiência de mim fosse gloriosa, você passava 95% da sua vida na ilusão do isolamento, e apenas alguns raros momentos dando-se conta da realidade máxima. Você ainda acha que a sua vida se resume aos consertos de carro, às contas telefônicas, ao que espera dos relacionamentos e aos dramas que criou, em vez de resumir-se ao criador desses dramas. Ainda tem de aprender porque continua a criar seus dramas. Está ocupado demais, representando-os. Você diz que não compreende o significado da vida, mas não vive as suas compreensões. Diz que sabe o caminho para a comunhão com Deus, mas não o segue. Afirma que está no caminho, mas não anda nele. Acho que não sei como fazer isso. Ah, que bobagem! Está fazendo agora. Simplesmente faça o tempo todo. Eu não posso andar por aí com um bloco de papel todos os minutos do dia. Não posso parar de fazer tudo e começar a escrever bilhetes para o senhor, esperando que me dê uma de suas respostas brilhantes. Obrigado. Elas são brilhantes. E eis outra, sim, você pode. Quero lhe dizer, se alguém lhe dissesse que poderia ter uma conexão direta com Deus, um elo direto, uma ligação direta, uma linha direta, e tudo, que precisaria fazer era certificar-se de que tinha papel e caneta à mão o tempo todo, você faria isso? Bem, é claro que sim. Contudo, acabou de dizer que não. Ou não posso. Então qual é o problema com você? O que está dizendo? Qual é a sua verdade? Agora a boa notícia é que você nem mesmo precisa de um bloco e de uma caneta. Eu estou sempre com você. Não vivo na caneta. Vivo em você. É verdade, quero dizer, posso realmente acreditar nisso, não é? É claro que sim. É nisso que eu lhe pedi para acreditar desde o início. É o que todo mestre, inclusive Jesus, disse para você. Ensinamento mais importante. A verdade máxima. Eu estarei sempre com você, até o final dos tempos. Você acredita nisso? Sim, agora acredito. Mais do que nunca, quero dizer. Ótimo. Então use-me. Se funcionar para você pegar um bloco e uma caneta, e devo dizer que parece funcionar bastante bem, pegue um bloco e uma caneta. Mais frequentemente. Todos os dias. todas as horas, se preciso. Faça o que é preciso. Aproxime-se de mim. Aproxime-se de mim. Faça o que pode. Faça o que tem de fazer. Faça o que é preciso. Reze um terço, beije uma pedra. Curve o corpo voltado para o leste. Entoie um cântico. Balance um pêndulo. Exercite um músculo. Ou escreva um livro. Faça o que é preciso. Todos vocês têm as suas próprias ideias. Todos me compreenderam, me criaram, a seu próprio modo. Para alguns de vocês, eu sou pura energia. Para outros, o sentimento máximo que chamam de amor. E outros ainda não têm ideia de quem eu sou. Sabem simplesmente que eu sou. E assim é. Eu sou. Eu sou o vento que sopra em seus cabelos. Eu sou o sol que aquece o seu corpo. Eu sou a chuva que brinca em seu rosto. Eu sou o perfume das flores no ar, e as flores que o exalam. Eu sou o início de seu primeiro pensamento. Eu sou o final de seu último. Eu sou a ideia que surgiu em seu momento mais brilhante. Eu sou a glória de sua realização. Eu sou o sentimento por trás do seu maior ato de amor. Eu sou a parte de você que sempre anseia por esse sentimento. Seja o que for que funcione para você, seja qual for o ritual, a cerimônia, a demonstração, a meditação, o pensamento, o cântico, a palavra ou o ato necessários para você restabelecer a conexão, faça isso. Faça-o em minha memória.